cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM Estéreo da Rádio Boa Nova. Na semana passada tivemos uma banda nova, reportámos na altura Os de Azul, e hoje temos uma cantautora nova. Sendo que já aqui várias vezes foi falada na Boa Nova, porque por outros autores também, e hoje de algum modo vamos falar da lusofonia, da portugalidade, mais do que falar de Portugal mesmo. Hoje temos uma jovem que não só conhece bem Portugal, porque estudou em Lisboa e onde, ou que julgo saber, reside, mas já pisou vários palcos um pouco por todo o mundo, sendo que, no entanto, onde ela nasce é em Luanda. Portanto, nasceu em Angola. E é a miscigenação de vários estilos musicais que conseguimos encontrar no seu álbum Movimento, que já está à venda, e que, de algum modo, ela já levou vários palcos. Recordo-me, em 2010, no Cantos da Maré, um festival galego, ela levou para lá e foi tão ovacionada, porque ela própria, para além de ter música de vários estilos, e que ela tão bem sabe transformar, vem a contratar consigo, e a ter consigo, músicos cubanos, galegos, uma vez já falamos aqui, e que, para quem esteja mais atento, poderão inclusive procurar na internet, com base no seu nome, Aline Frazão, vários vídeos onde ela confraterniza e vai ouvindo opiniões destes músicos. Creio que fiz uma boa introdução. Acha que estou a fazer uma boa leitura daquilo que é a Aline Frazão? Acho que sim. Penso que sinto-me parte de várias influências realmente dentro do que chamamos de lusofonia. Sendo angolana, nasci e cresci em Luanda e mantenho uma relação muito próxima com Angola. Tenho família portuguesa e relaciono-me muito com Portugal e tenho influência na minha música do Brasil e de Cabo Verde em especial. E vi que referiste aí o Cantos na Maré, que foi o meu primeiro grande festival em Pontevedra, na Galiza. Uhum. É um festival dedicado especialmente à música lusófona, tendo a Galiza também como ponto de ligação disso tudo, a Galiza como uma nação lusófona também, porque a língua que falamos nasceu aí no norte de Portugal e na Galiza. Uhum. Eu sinto-me parte disso, mas sempre que falamos em lusofonia, normalmente eu tento relativizar um pouco também esse termo e essa comunidade, né? Porque eu penso que ainda há muito, muito por fazer nesse sentido. Eu sou uma grande defensora de juntarmos-nos, né? Seja em que âmbito for, mas sinto que falta muito, porque eu própria não conheço quase nada da música de São Tomé, ou de Timor, ou de Macau. Uhum. Ou mesmo outras partes do Brasil que são pouco conhecidas para mim. Então, eu sinto que a lusofonia, para acontecer a nível mais prático, ainda falta muito. Mas a nível musical, eu acho que há muita parceria, muitas parcerias com os músicos desses vários países, e acho que entendemos-nos mais facilmente em cima do palco, é verdade. Mas há um grande caminho pela frente. Esse caminho é que alude, mas desde já podemos dizer que a música está eventualmente até mais à frente do que estará a componente política desta lusofonia. Ah, eu acho que sem dúvida a música está a léguas de distância. Há muita ligação entre os artistas dos vários países lusófonos, e a nível institucional há muito trabalho por fazer, a nível de mais parcerias entre as universidades, por exemplo, dos vários países, ou mesmo a questão da imigração, dos vistos e de ser mais fácil a circulação de pessoas dentro dos países da Cplp. E mesmo essa questão da Galiza, né, que ainda não é assumida, a Galiza como um lugar que pertence ao Estado espanhol, mas um lugar onde se fala galego, que não só tem a mesma origem, como eu vivi na Galiza, eu sei que o galego é a mesma língua, escreve-se de uma maneira diferente, por razões políticas também, mas é a mesma língua, e a Galiza deveria ter um lugar também, a nível institucional, dentro do que nós chamamos de lusofonia ou a Cplp. O encontro pela sorte foi marcar numa esquina do tempo. Os dois vinham a passo coordenado, com as luzes que desfilam com cuidado, misturando o vento. coração desconfiar. Intenso sentimento, pois os dois traziam do passado a sua maneira disfarçada, seu ensinamento, que o encontro é bem mais desencontrado que de amém. Gosta de ser apresentado. Imagina que, enfim, já conheceu palcos por Paris, Dublin, Lisboa, Luanda, Bruxelas, Londres, Buenos Aires, e poderia continuar por aí adiante. Como é que gosta de ser apresentada nesses concertos? Como angolana, como lusófona, enfim? Eu sou angolana. Antes de tudo, eu sou angolana. Sou uma cantora angolana. E levo um pouco da cultura angolana nas minhas canções, da realidade angolana no meu discurso, nas minhas letras. É a minha identidade. Sinto-me e considero-me uma cidadã angolana e uma cantora angolana. E é assim que eu gosto de ser apresentada. Logo, obviamente que a língua que eu falo é o português, isso remete para um determinado contexto. Uhum. E a música que eu canto também remete para várias outras influências, como falávamos há pouco. Muita influência da bossa nova, ou influência da música jazz, de Cabo Verde, uhum. E do jazz também. Portanto, existem várias influências que têm a ver também com o facto de eu falar português, e eu sinto-me influenciada por autores de língua portuguesa, não só na música, como na literatura também, porque ao escrever, eu escrevo as minhas próprias canções, então sinto-me também influenciada por alguns autores, e por outras artes também, em geral. Eu já tinha essa pergunta aqui na manga, mas vou antecipá-la precisamente, uma vez que fala aqui da escrita e que se sente como uma cantautora. É a maneira para se estar na música, entende-a só tendo em conta que consegue escrever as suas canções e que de algum modo sente aquilo que está a cantar? com que o meu trabalho seja um trabalho bastante autoral, não é? E bastante, todo ele, muito mais intenso. E mesmo o próprio estar em palco com a guitarra, não é? Eu componho sempre com a guitarra, acaba por ser, a guitarra e a voz acabam por ser a ligação entre essa composição, porque normalmente compõe sempre guitarra e voz, com a intérprete, né? A compositora e a intérprete dessas próprias canções. Faz com que o trabalho seja um trabalho muito mais intenso e emocionalmente, e faz com que... Eu gosto de cantar músicas de outras pessoas também. Há muito tempo que não faço isso, mas quando cantamos canções nossas sentimos de outra maneira. E transmitimos também de outra maneira. É, no fundo, estamos a dizer palavras que nós próprios escrevemos, né? E isso tem outra força, é a mensagem que eu quero passar, é o discurso que eu quero passar, são sentimentos que eu quero cantar, né? Então isso faz com que os dois discos, o Clave Bantu e o Movimento, sejam dois discos que eu considero muito autorais, muito com muita presença. E talvez por isso também seja tão difícil dar uma etiqueta só à música que eu faço. É uma música muito misturada, de várias influências. As pessoas gostam de dizer músicas do mundo, world music, mas na verdade há algo muito, muito autoral por serem todas as canções escritas por mim dentro de um contexto de uma determinada mistura, né? Acaba por ser algo muito específico e difícil de catalogar normalmente quando perguntam o que estilo de música que eu faço. Saio pelo bairro abaixo procurar uma lua nova. Subo as cortinas, deixo a cidade. Enxugo velhas lembranças, engulo a poeira, reduzo a mudança e fujo para a ilha. Mergulho no sal da água morna, me esqueço das zangas, mas já não encontro o teu colar de miçangas, nem mesmo a bahia das minhas mabangas, nem mesmo a bahia das minhas mabangas, das macas antigas, já não quero saber. Mas os putos continuam a vir-me a cobrar e eu ouço outra vez o batuque de sempre. Me chama meu violão, os olhos cansados, o corpo dormindo, a cabeça não. Os olhos cansados, o corpo dormindo, a cabeça não. Boa Nova, um mundo de emoções. Volto ao cupico e vejo Casa Blanca na minha prisão. Eu que sempre aprendi a dividir o pão sem quixila com quem não tem nada, come o vazio e bebe a solidão. Sonha a minha Havana e o café. Estava sonhando, tudo desliza meu sorriso por gelo. Só fumo, atravessa o quarto esquecido neste meu cacimbo. Neste meu cacimbo. Thank you. curiosamente, referiu já aqui ao Clave Mantu, que é um disco já de setembro de 2011, e onde aí tinha, como eu recordo, duas parcerias inéditas com o José Eduardo Agaluza e onde já aqui, não é? Exatamente. Foram dois. Escreveram duas letras para o Clave Mantu, e foram dois entusiastas muito grandes no início da minha carreira, e continuam a ser até hoje. E eu fiz questão de convidá-los e de dar continuidade a essa ideia, também por causa da minha relação com a própria literatura angolana, que é a literatura que mais influencia a minha escrita. E sendo o Agualusa e o Onjaki sendo dois representantes de peso da nossa literatura atualmente, não poderia estar melhor acompanhada e sinto que partilho uma certa linguagem com eles, um certo olhar com eles, e que fez mais fácil também na hora de dar música às letras que eles escreveram para este disco. Desde a praia viu chocando, depois da desesperança, um mar todo se elevando na calemba da mudança. Confirmar o triste fato, essa boca engorda e come o fungido nosso prato. Tempos fala, muda vento, vento muda, muda a corda, camisa. Saber aqui é o contexto em que se vem editar este movimento, que tem a edição da Ponte Zurca, curiosamente a editora que lança em Portugal também os Melek Makaia, portanto, também um grupo que há pouco falou das várias misturas, então esse aí, para além da música Kesmer, vem então a ver todo tipo de influências. A existência de uma editora interessada, no caso a Ponte Zurca, é condição para que o álbum Movimento chegue cá fora. Ou seja, se não houvesse uma editora ou um conjunto de amigos associados, este seu ensejo de vir editar podia morrer na praia? A possibilidade de trabalhar com a Ponte Zurca foi fantástica, porque sinto-me muito identificada com a Ponte Zurca, com a editora Ponte Zurca, e nós gravamos nos estúdios da Ponte Zurca. Uhum. Eu não creio que se não houvesse uma editora, o disco fosse ficar na praia, e fosse morrer na praia. por exemplo, o Clave Bantu foi o primeiro disco, não teve editor inicialmente, mais tarde depois foi editado por uma editora holandesa, mas inicialmente foi uma edição de autor, uma autoprodução, e eu normalmente não tenho esse pensamento de ficar à espera que me tenha um editor ou uma proposta fantástica para lançar os meus trabalhos, especialmente hoje em dia com a plataforma da internet, permite-nos alojar o nosso trabalho e vender o nosso trabalho na internet de uma forma muito mais próxima ao público, apesar de pronto, ainda o formato tradicional continua a ser o que as pessoas melhor entendem, né? Mas eu penso que o facto de ser com a Ponte Turca influencia as características do próprio projeto. Eu costumo dizer que houve um movimento interno dentro de todas as pessoas que participaram neste projeto, desde a Ponte Turca, passando pelos músicos, pela designer gráfica que fez a capa, que é a mesma que trabalhou comigo no Clave Bantu, a Virginia. Passando pela produtora Geração 80, que fez o videoclipe e todos os vídeos de promoção do disco. Ou seja, houve aqui um entendimento interno do que é este movimento e como é que queremos viver também este trabalho. São todas pequenas empresas ou pequenas pessoas que estão a começar também, né, gente nova, com energia, com boas ideias, né, que é o caso da Ponte Turca, uma editora com muita energia e com vontade de trazer também propostas mais alternativas ao mercado musical português. Eu acho que toda essa combinação, essa mesma frequência, estarmos todos no mesmo comprimento de onda, fez com que o trabalho saísse também com mais força. Todo mundo acreditava muito, a cada dia de trabalho havia muita motivação, e cada dia que saía um vídeo motivava os técnicos lá em estúdio, cada dia que terminávamos uma música motivava designers. Então houve aqui uma cooperação e um movimento interno mesmo dentro de todas as pessoas que fizeram parte deste movimento. E acho que o facto, eu repito mesmo, que estou muito agradecida de trabalhar com a Ponte Turca, e acho que ainda tem muito, uma empresa que está a começar agora, mas que tem, acho que vai dar muitas cartas novas, né, ao que é o panorama musical aqui em Portugal. Sem juízo, sou chuva que descamba sem aviso, sem quando e sem onde, sou eco nas paredes do Mayombe. Fuga de um rio em movimento. saídas do Mayumbê. Sem quando e sem onde, sou um eco nas paredes do Mayumbê. No momento em que gravamos, portanto, o álbum saiu no dia 20 e Alindo foi até Luanda para o apresentar. Esteve lá por 30, 31 e 1 de junho. Não resistimos a perguntar-lhe a dizer como é que correu. Foi fantástico. Foi ótimo. Eu embarquei logo a seguir ao concerto aqui no Beleza, que foi dia 22. Uhum. Embarquei para Luanda porque participei lá nas conferências do TEDx Luanda. E logo a seguir os músicos chegaram e fizemos a série de 3 concertos lá em Luanda, numa sala pequena, por isso fizemos também os 3 concertos, e os 3 correram fantasticamente bem. E estamos muito contentes, o público recebeu muito bem o meu trabalho. Alguns já conheciam o Clave Bantu, mas o Clave Bantu, por todo o contexto de edição independente e tudo mais, não teve uma distribuição comercial alargada. Uhum. Mas as músicas do Clave Bantu também fizeram parte do concerto, que é o que vai acontecer também este ano, a partir de agora. O que dá uma diversidade interessante, as pessoas conheciam aquelas músicas e compraram os discos e tive a oportunidade de falar com as pessoas no final do concerto, na sessão de autógrafos, e fiquei muito contente, sinto-me muito acarinhada, sinto-me em casa e sinto que o público lá em Luanda está com vontade de ouvir também outra música angolana, né? E sente-se orgulhoso, sente-se identificado com as letras, com as músicas, o que me deixa muito contente, porque eu costumo repetir isso nas entrevistas, que levar o disco para Luanda é levar o disco para o público que mais merece este movimento, né? Porque o disco foi todo escrito muito nessa minha relação com Luanda e com Angola, e mais ainda do que no Clave Bantu, que eu estava mais em viagem e tal. Então tocar lá, levar para lá, foi mesmo uma oportunidade muito boa que nós tivemos, e saímos de lá super contentes com a banda também e com o Serginho, que é o nosso técnico de som da Ponte Urca também, muito contentes com a forma como aconteceram os concertos lá. Procuro no espelho da tarde uma razão. Quem nunca ficou triste, triste assim, um fim de tarde qualquer. Triste assim, num sorriso de aluguel. Procuro lá dentro do peito uma razão, se é que uma razão existe. Existe sim, uma garganta em nó e um olhar aguado misturado na gravidade do sol. No espelho da tarde, enquanto a luz dura, encontro a tua figura distante, difusa, numa hora de fundo. Encontro a tua figura. este quarto enorme, este outono frio, no olhar de quem não dorme, é o teu lugar vazio. No entanto, aqui há pouco falava da questão de como divulgar a música e como chegar às pessoas. E este movimento vem a ter também, e passando o pleonasmo, um movimento muito interessante ligado à imagem e aos vários vídeos que vão disponibilizando via Vimeo ou YouTube na internet, de maneira a cativar as pessoas e a saber o que anda a fazer a Aline Frazão. É a percepção que a Aline tem, a Aline e as pessoas que a acompanham, de que tem que explorar todas as maneiras de chegar àquilo que será o seu público. Isso foi uma preocupação inicial, quando estávamos a desenhar um pouco a imagem do projeto. Eu, já no qual momento, quis fazer isso, mas não tive essa oportunidade. Neste caso, a parceria com a Geração 80, que foi a produtora angolana que fez esses vídeos todos, conseguimos encontrar aqui um ponto em comum, uma forma de comunicar de uma forma mais integral, não é? Mais completa. Então tivemos todos em contacto, a Virgínia, que fez o design gráfico, fez as animações gráficas para os vídeos, E o pessoal da Geração 80 em Luanda. E eu acho interessante, eu gosto muito dessa ideia da internet. Né? A internet veio mudar tudo e já estamos fartos de repetir essa frase. Mas eu sou muito dessa geração, muito ligada à internet. Eu própria divulguei muito o meu trabalho via internet. E o meu público, muito desse público conquistei através das redes sociais e das plataformas de vídeos. Né? Então, eu sinto que é mais completo, é mais atual e comunica, chega mais perto e mais próximo das pessoas quando transmitimos um novo disco com mais informação ainda. Não basta só as músicas, ou só os concertos, ou só o disco à venda, é preciso também dar mais informação, levantar outras pistas, haver outra interação, haver imagem. E se temos a possibilidade de trazer imagem, acrescentar imagem à música, né? Eu acho que fica mais completo, principalmente dentro desse contexto de partilha de informação que é a internet, né? E nesse caso acho que funcionou muito bem. Nós quisemos fazer também uma apresentação diferente do que foi a pré-produção. Não fizemos os típicos vídeos de entrevista e com cada pessoa, não. Gravamos uma série de 5 episódios onde fomos desvendando pouco a pouco o que é este movimento, quem está por trás de tudo isto, quem são as pessoas que me influenciam. Então, desde um ponto de vista de conversa informal, com uma câmara ali no meio, fomos desvendando um pouco o que era esse movimento e o que significava. Uma das ideias era mostrar o que significa esse movimento, não é? Desde um ponto de vista presente em Luanda, mostrar que eu própria me sinto parte de um movimento que inclui outras pessoas da minha geração e de outras gerações também, mas pessoas com quem eu partilho muitas ideias, pessoas que me influenciam, são conversas que eu tenho quando vou lá, que depois influenciam o meu trabalho, e que no fundo nós estamos todos no mesmo barco e à procura de um espaço, de uma voz, de um espaço de expressão artística, ou de pensamento crítico, ou de pensamento social, né, sobre Angola. E começa a haver ali um movimento realmente na cidade de Luanda, de várias pessoas, de várias artes, e com estes vídeos nós conseguimos espelhar um pouco isso. Também dentro de música, outros artistas com os quais me identifico, e claro, para não falar do videoclipe do Single do Tanto, que foi gravado em Luanda, e também tem sido muito marcante para as pessoas, e recebo um feedback muito positivo de pessoas, desde as pessoas que estão em Angola ou as pessoas de fora, né? Que é um videoclipe também realizado pelo Mário Bastos, um realizador angolano jovem, que também pertence à Geração 70, que mostra um pouco aí os contrastes da cidade de Luanda. Convido a todos a vir a procurarem o videoclipe. Em breve, se procurarem muito, basta verem na nossa página, que ele está lá. Exatamente. É tanta luz aqui, que até parece claridade. É tanto amigo aqui, que até parece que é verdade. É tanta coisa aqui, que até parece não a custo. É tanta regra aqui, que até parece um jogo justo. É tanto tempo aqui, que até parece não a pressa. É tanta pressa aqui, que até parece não a tempo. É tanto excesso aqui, que até parece não a falta. É tanto muro aqui, que até parece que é sem couro. Tanto inércia das cadeiras, tanto flash aqui, que até parece que ilumina, é tanta frase aqui, que até parece que resolve, é tanto ecrã aqui, que até parece um grande invento, é tanta força aqui, que até parece um movimento. Parece um jogo justo, tanto excesso aqui, que até parece não até tanto dano aqui, que até parece ninguém nada, tanto, tanto, na embriaguez de encanto, é tanto, tanto faz, ninguém sabe quem fez, mundo gira. Ora bem, então, tinha a ideia de perguntar, a razão da escolha do tanto como single, embora o termo single perdeu-se um bocado desde o tempo do vinil, não é? Portanto, a ideia do single físico já não existe, mas a pré-apresentação do disco, este tanto, é uma escolha sua? Foi uma escolha minha, exatamente. Foi mesmo uma escolha que eu fiz até antes de terminar os arranjos da segunda metade do disco. Eu já comecei a ver o tanto como a primeira música a apresentar este movimento. E, na verdade, confesso que não sabia se era uma escolha acertada ou não, porque sentia que era uma música um pouco densa, tem um compasso estranho, tem uma letra muito longa e muito pesada, né? E a própria mensagem do disco é assim um pouco, do disco, da música, é um pouco, tem um lado irónico, crítica e tal. Então eu não sabia se aquilo era uma boa escolha. Depois, mais tarde, depois de acontecer tudo, apostei, né? Apostei porque gosto da música e achava que era a música que também que dava o melhor vídeo e que poderia ilustrar melhor esse novo disco. E no final, estou muito contente com essa escolha porque acho que resultou muito bem. O feedback que estamos a ter é uma música que tem marcado por onde, nos concertos que fizemos. Em Luanda, por exemplo, foi um sucesso, a música com a que terminamos o concerto, e as pessoas já conheciam um pouco e aplaudiam no meio da música, ou seja, tem uma mensagem muito forte, uma letra muito forte, e as pessoas identificam-se com aqueles contrastes, né? E com aquela pergunta, é tanto, tanto faz que ninguém sabe quem fez, né? Não olhas, não vês. Então, toda essa, a letra ganha muito destaque com o videoclipe e com o próprio arranjo que nós conseguimos para a música. É tanto de festa aqui. Há pouco falava que em Luanda estavam as pessoas a descobrir a música e havia franjas à procura daquilo que era feito lá fora, mas por artistas nacionais. E eu ia pegar nessa analogia para perguntar se em Portugal, com a Aline Frazão, e sendo certo que a Aline Frazão já vinha de trás também, com, e eu recordo-me de que na altura quem nos falou o primeiro de si até foi o António Zambujo e falou na minha embala, portanto. Que consigo com os Cacique 97, por exemplo, com a Orelha Negra, que nós próprios portugueses e peninsulares, de algum modo estamos mais espertos também para aquilo que vem de fora. Eu penso que sim, em especial isso, um grande culpado disso é a cidade de Lisboa, que tem tanta imigração africana, e não só. Uhum. Mas começa a ver dentro da música, mais uma vez acho que estamos passos à frente, porque falaste do António Zambujo, que é um apaixonado por Morna, por Cabo Verde e pela música do Brasil. E foi a primeira pessoa que aqui na Boa Nova falou da Aline Frazão. E eu sou a grande fã, a fã número um dele, do trabalho dele. Sim, o último álbum, o quinto, é uma coisa fora de série. É fantástico, maravilhoso. Disco lindo mesmo. E o anterior também. Sim, sim, sim. Já esteve várias vezes na pele em que está a Aline, aqui na Rádio Boa Nova, a falar dos seus discos. E o seu nome apareceu numa fase pela qual a Aline vai passar também. Todos aqueles que estreiam aqui na Rádio Boa Nova passam por uma fase de desafios. E então vamos começar. Imagine que a Aline vem aqui ao Oliveira do Hospital. Provavelmente conhece a cidade, portanto estamos aqui encostados à Serra da Estrela, entre Coimbra e a Guarda. Mas a Aline vem aqui fazer um concerto e que lhe dizem que pode trazer consigo dois artistas nacionais. Ou seja, faz um concerto, mas pode convidar consigo para trazer consigo duas bandas ou dois artistas nacionais. Quem é que a Aline iria convidar? Quem é que convidaria de artistas nacionais? Eu convidaria o António Zambujo. Por termos falado dele, mas porque realmente acho que é a grande voz. Muito bem, mas estaria aqui a retribuir aquilo que ele teria dito de si, portanto... Ah, sim! Muito bem, exatamente. Eu fico toda contente. Eu só quero a tua mão, depois sou imortal. Se não é só perdão, só pode ser amor. E número 2, um outro cantor, compositor que eu sou super fã, que é o G.P. Simões. G.P. Simões, que vai ser nosso convidado dentro de dias, portanto, aproveitou para falarmos sobre isso. Parece que está combinado. Está tudo combinado, né? É um bocado como a CP, não está a falhar em estação nenhuma, portanto, António Zambujo e o G.P. Simões, que vai ter um novo álbum também e que vai ser convidado na Boa Nova dentro de alguns dias. Mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, já lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor. Para voltar a viver, já nem sinto o sabor, a suor e pavor do teu colo a ferver, do teu sangue da flor, já não quero saber. E aproveito aqui para fazer uma ressalva. Ainda não tinha feito e estava a gravar para o fim, mas faço já. A razão da escolha. Nós estamos a gravar no início do mês de junho com a Aline, porque assim se posicionou, porque ela estava de regresso de Angola. Portanto, já quisemos gravar antes, mas a melhor data que conseguimos foi esta. Sendo que, no entanto, que o destaque de semana era a terceira semana de junho. Mas o destaque de semana não é porque foi a primeira semana livre. Não, é que estamos a fazer cerca de um mês nessa semana de que o disco está aí para venda, mas a Aline faz anos. Portanto, a Aline comemora o seu aniversário a 17 de junho. Julgo que não estou enganado. 17 de junho, exatamente. Muito bem. Portanto, se eu cantasse bem, cantaria os parabéns, mas não é o meu caso. Portanto, está de parabéns e a razão pela qual quisemos honrá-la com a escolha dessa semana para ter a falar aqui do álbum Movimento. Mas vamos então... Nada a agradecer. Enfim, é um presente de anos à nossa quarta parte, enfim, antecipado. Muito obrigada. Ora, o que nós queríamos aqui continuar a perguntar-lhe era, nesta fase de desafios ainda, imagino que vem alguém da cena internacional, alguém muito conhecido, e que, chegando a Portugal, diz assim, mas eu não preciso de ter no meu concerto a colaboração da Aline Frazão. Ora, de onde é que a Aline gostaria muito de receber um convite desse tipo? Ah, caramba, aí já fica mais complicado. É por isso que se chamam grande desafios. Olha, então eu diria assim, sem pensar muito, porque há realmente muita gente fantástica a fazer música hoje em dia. Eu vou escolher um artista que eu adoro. Por acaso sei que o Zambus também gosta muito, que é o Marcelo Camelo, compositor brasileiro, que eu adoro. Sou o homem dos Los Hermanos. Exatamente, que tem agora dois discos a solo fantástico e acaba de lançar agora um DVD também. Lindíssimo. E escolheu precisamente, não é combinado, mas aproveito para dizer, escolheu precisamente aquilo que o António Zambujo veio escolher também. É sério? Portanto, está mesmo. Tem que telefonar ao António, dizer que na Boa Nova está tudo combinado. Fantástico. Tudo vai girar. Então agora temos aqui o terceiro desafio. Vamos ver este, como é que se safa aqui a alineação. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. Um autor ou uma banda. E que chegam ao pé da alineação e gostaríamos muito que fizesse uma versão de um tema desse autor para integrar este disco. Então vamos lá ver. Estamos a falar de que autor e que música é que a alineação faria a sua versão. Poderiam ser várias. Poderia ser Zeca Afonso, poderia ser Sérgio Godinho, poderia ser Fausto. Um dos três. Muito bem. Então, tem que escolher um? Vamos escolher um, então. Poderia ser, já sei. Poderia ser Lisboa que Amanhece. Cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira de razão e do desejo. O que amanhece, do Sérgio Godinho. Mas poderiam ser muitíssimas. Sim, há, sim. Há muitos bons compositores. A grande vantagem deste desafio é que, infelizmente, a escolha é imensa, não é? Mas permite-nos também, para os ouvintes da Banova, saber aquilo que Aline de Frazão gosta de ouvir, correto? Ok. Dança do veio na primavera, era um receio de ser o que é. Ora bem, agradecer a disponibilidade que a Aline esteve para connosco, para falar aqui connosco da Boa Nova. Foi uma magnífica estreia, da parte que me toca. Agradecer muito a sua disponibilidade e, claro, ficamos combinados para o próximo disco. Enfim, este foi o movimento, o outro será uma paragem, eventualmente, e que estaremos cá para apresentar uma vez mais aqui ao público da Boa Nova. Muito obrigada, foi um prazer estar em conversa contigo. E com os ouvintes, e para mim também foi uma boa estreia e uma agradável surpresa. Ótimo, ótimo, obrigado. Tivemos muito gosto. Se o cacimbo vem amenizar com o seu pincel moné as cores. Do trabalho um ar. Se o cacimbo vem amenizar a lentidão do peso a cada passo, na bacia no caminho escasso, que o sol do trabalho um ar. Silenciosa, tragando a vida. mais um ânimo pro crês. Rouba mais um sonho, o povo deixa se arrumar. Que só do trabalho há. Se o cacimbo vem amanizar. Soma mais um ano e o muro cresce. Rouba mais um sonho, o povo deixa se arrumar. Que só do trabalho há. Que só do trabalho.